explicar. Yeah, cha cha no choo choo. Choo choo and train. Goodbye, goodbye, me leva pra tu dar. But no me estrata. Que passa cha cha no choo choo. E no salta. Si bom, me sinto no parar. E meu se pengo tena, tem se pengo station, as que dura de pan. Poco poco passa, esta laga pita. Como un campesino, me lleno a matustana. You call me Hamina, you la in Carolina. Pro-americano, te va a ir de pan. Oh, la tuki, uki, chuchu, ay, te da va. Más padre, pero de ellos, está que le no se tan va. Put, skipa, pa, pa, pa, pa, pa, tu, tu, skipa. Se pinga trina, pinta pena, deixa uma cintura de pá. Logo pouco passa em tu laga vital. Logo um cabelinho, gelo na pistana. Tome rame na isla em Carolina. Do americano, trevo, é tudo bra. Oh, da boogie, oogie, chuchu, é tudo ba. Mas pá, da pelo, deixa estar que eu levo samba. Chiqui bom, bom, bom, bom, bom, bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom, chiqui bom. どうも。